A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sobre todos nós. Irmãos, irmãs, nós vamos continuar o nosso momento de meditação na palavra do Senhor. É um dos segredos da felicidade, como nos ensina o Salmo de número 1, meditando todo o tempo no Senhor. E a devocional tem essa função. É importante para isso, o momento onde você para, medita no texto bíblico sugerido, ora. Geralmente nos devocionários, são vários devocionários, e nós estamos fazendo o nosso aqui dessa maneira também. Há um testemunho e você é edificado com esse testemunho da pessoa e geralmente há um motivo de oração. Então, esse é um momento devocional, não é para fazer um estudão, não é para fazer uma pregação, mas é um momento de busca da presença do Senhor e normalmente, quando fazemos essa devocional pela manhã, todo dia o texto da palavra fica no nosso coração, vai ficando na nossa vida. É muito, muito bom e oramos. Esse é o sentido de estarmos fazendo esse momento devocional para termos comunhão com o Senhor. Nós vamos meditar hoje em Josué capítulo 6, e Josué capítulo 6 fala da queda dos muros de Jericó. Lembro-me de uma canção que entoávamos na infância, vem com Josué lutar em Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E é isso que acontece mesmo. Nós temos batalhas na vida, lutas, e o Senhor vem e nos dá a vitória. Sempre somos nós que cremos no Senhor mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Porque para nós, viver é Cristo, e Cristo é a maior vitória, é a perfeita vitória. E morrer é lucro. Nós só temos que nos alegrar por saber que quando partirmos, se Jesus estiver vindo nos recolher, vamos com Ele. E se dormirmos espiritualmente antes, nosso corpo vier a falecer, nós vamos dormir e depois seremos levantados entre os mortos e habitaremos com Ele eternamente. Então somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Esse é o sentido da nossa devocional sempre. Hoje nós vamos então falar sobre a queda dessa muralha e eu, lendo o texto, pensando em você, em mim, em você, mas mais particularmente nos irmãos, acredito que o mais importante que vou destacar para esse momento de devoção são pouquíssimos elementos, mas que podem nos ajudar nas situações concretas da vida, tá bem? Diferente do estudão, onde a gente vai buscar, do estudo, né? Bíblico, onde a gente vai buscar uma dezena de informações, diferente da pregação. Esse é um momento para a nossa edificação comunitária. Josué capítulo 6 diz assim, a partir do versículo 1. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Então aqui está o problema, a situação do problema. Jericó tinha os portões bem trancados e tinha uma muralha. E Deus prometeu que daria vitória ao seu povo e prometeu isso desde Abraão, que a sua descendência herdaria aquela terra. Então, agora, diante da promessa de Deus e diante desse obstáculo, o que pensar e o que fazer? Então, os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar, nem sair da fortaleza. Então, Yahvé falou a Josué: Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seus homens de guerra e seu rei. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o farei durante mais 6 dias. Antes de entrar na questão de circular em torno da cidade, destaco também, olha, Yahvé fala a Josué, eu entrego. O eu aqui está subentendido, né? Entrego nas tuas mãos, o sujeito subentendido, né? Eu entrego. Então, diz o texto, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Deus quem está concedendo a vitória. Isso é maravilhoso. Quem nos concede a vitória nas batalhas da vida, nos desafios que temos, é o Senhor. Isso quando ele nos promete alguma coisa ou diante das suas promessas ao longo da Bíblia, ele promete e ele cumpre. E ele está aqui cumprindo o que prometeu desde Abraão para o povo de Israel. Muito bem, vamos para o cerimonial. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar. Chofar, irmãos, é uma trombeta, né? Sua trombeta, feita de chifre de carneiro, à frente da arca. Eu sei que para todos os mais maduros e conhecedores da Bíblia, isso é um lugar já comum. Mas como há sempre pessoas começando, então é bom esclarecer. Chofar era uma trombeta feita de chifre de carneiro. No sétimo dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes tocarão as trombetas, tocarão esse chofar. Chofar, irmãos, não era um instrumento musical, mas sim de aviso e alerta. E atuava no âmbito tanto religioso quanto no âmbito militar. Aqui pode-se observar esses dois sentidos. As trombetas deveriam ser tocadas, como no verso 8, do mesmo modo no Shabat, no sábado, anunciando a presença do Senhor, Yahvé. Em hebraico, o número 7, irmãos, além de indicar completude, completo, total, absoluto, indica também a perfeição divina. Então, estamos falando de um cerimonial, de uma postura, de uma ordem que Deus deu a Josué, e a presença do Senhor é que está sendo destacada, tá bem? Então, a presença do Senhor, o completo, o absoluto, o total, o perfeito, está concedendo essa vitória. Também, o 7 é raiz da palavra jurar, porque Os números têm uma representação nas letras e as letras nos números, as palavras também têm uma representação numérica, então isso era próprio do hebraico antigo. Também é raiz da palavra jurar, obrigando ao cumprimento da palavra empenhada 7 vezes, como Gênesis 21, versículo 28. Um dos rolos encontrados na chamada descoberta dos rolos do Mar Morto, considera a maior descoberta arqueológica do século XX, o Sefer, o livro ou manuscrito, denominado Guerra entre os Filhos da Luz e os Filhos das Trevas. Os levitas são instruídos a tocar em uníssono um grande hino triunfal com o objetivo de minar a coragem dos inimigos. Então, isso foi uma descoberta maravilhosa no século XX, no século passado. E a guerra entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Aqui, esse contexto está posto. Então, quando as trombetas soarem, versículo 5, um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra. E as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Imagine mais um milagre, mais uma maravilha. Você vai derrubar uma muralha com um grito do povo, né? Ou com o toque do shofar? Isso era para mostrar para o povo de Israel e também para o povo de Jericó que quem estava dando a vitória era o Senhor. E isso deve ficar marcado hoje para no nossas vidas. Quem nos dá a vitória é o Senhor. Toquemos o shofar no nosso coração, celebrando a vitória que Deus nos dá e considerando esses dois sentidos, religioso e militar, né? De luta, de guerra. Então, no aspecto religioso, a nossa fé é de que Deus nos dá a vitória, porque Ele é o perfeito, Ele é o completo, Ele pode fazer isso. Ele usa a maneira que Ele quiser, no toque do shofar, no grito do povo de Israel, Ele faz do jeito que Ele quiser, mas o importante, a mensagem aqui é que a vitória está sendo dada pelo Senhor. Quem nos dá a vitória é o Senhor. Quem deu vitória a Israel naquele momento foi o Senhor. A Ele todo o nosso louvor. E a ordem era essa, então. As muralhas da cidade vão ruir e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Verso 6. Josué, filho de Num, convocou todos os sacerdotes e lhes ordenou: tomai a Arca da Aliança. E 7 sacerdotes. A Arca da Aliança também representava a manifestação de Deus no meio do povo. Não só representava, era a presença de Deus. Não era só uma representação. Era a presença do Senhor no meio do povo de Israel. Tomai a Arca da Aliança e 7 sacerdotes, olha o número 7, né? Tomem 7 shofares, trombetas, e sigam à frente da arca do Senhor. Então, tudo aqui, ó, fala de perfeição, fala da ação do Senhor. E isso deve ficar marcado para nós na leitura desse capítulo. É o Senhor quem nos dá a vitória. É o Senhor. Tocar o shofar ou fazer o grito depois na hora que Deus mandar é uma forma de nós participarmos e respondermos com obediência à ordem dele, mas a vitória é dele, vem dele. Não se trata aqui agora de irmos comprar trombetas, nem tentarmos repetir o cerimonial, irmãos, não é isso que importa. O que importa é a nossa fé no Senhor. Aquele era um momento e esse era um instrumento para celebrar a vitória do Senhor. Nós hoje celebramos essa vitória nos nossos corações, na nossa vida, de outras formas. Bem, versículo 7. Em seguida, ordenou ao povo: avançai, marchai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca de Yahvé. Olha a participação. Deus dá a vitória, mas ele nos convida a participar. Não é para nós ficarmos parados. Não, os soldados armados irão à frente da arca. Então tem o shofar, os sacerdotes tocando o shofar, tem os soldados e tem aqueles levitas que carregavam a arca. Nós temos que responder, participar daquilo que Deus está fazendo, mas participar segundo a ordem dele. Assim que Josué terminou de instruir o povo, os sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor partiram à frente, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados marchavam na retaguarda da arca. Então, toda uma ordem, né? Durante todo esse tempo soavam os chofares. Eu fico imaginando o povo, o rei de Jericó, né? E os habitantes ouvindo isso e falando: esse povo é o povo que Deus abriu o mar, saiu do Egito, que venceu inimigos, abriu o Rio Jordão. E o que que eles estão fazendo agora? E Raabe já tinha dito que estavam todos apavorados. Então eu fico imaginando a sensação do povo lá dentro, das muralhas. Contudo, Josué havia instruído do seguinte modo: não bradeis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos der a ordem: gritai, então bradareis. Irmãos, é importante. Nesse versículo, não saia bradando antes de Deus mandar, através do seu líder, por exemplo, Josué, ou dos nossos líderes no corpo de Cristo. Não bradeis nem façais ouvir a vossa voz. Temos que obedecer à estratégia que Deus estabeleceu. Não saia da nossa boca palavra alguma até o dia em que eu vos der a ordem: gritai. Então, não devemos ir na frente da nuvem de glória. Nós não devemos ir à frente da ordem de Deus. Traduzindo, nós não devemos ficar para trás também da ordem de Deus. Quando Deus mandar marchar, marchemos. Quando ele mandar parar, paremos. Mas nós temos que obedecer à ordem do Senhor. Assim, a arca de Yahvé rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e depois voltaram ao acampamento onde passaram a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes, munidos de sete trombetas e marchando na frente da arca, tocavam seus instrumentos durante a marcha. Os homens de guerra iam adiante deles e a retaguarda seguia a arca de Yahvé enquanto marchavam. Os chofares soavam continuamente. Esse é todo o cerimonial que foi feito para ficar claro que Deus estava concedendo a vitória. Todo o aspecto cerimonial você vê aqui. E militar também, né? Para aquele momento. Mas não porque a vitória fosse conquistada pelo braço dos soldados de Israel. Não, a vitória foi concedida pelo Senhor. Mesmo assim, ele estabeleceu uma ordem para que a trombeta fosse tocada, a arca fosse conduzida, os soldados estivessem posicionados. É assim que nós temos que agir, segundo a ordem do Senhor. No segundo dia, versículo 14, igualmente rodearam a cidade mais uma vez e retornaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No sétimo dia, olha aí o sétimo, de novo, número da completude, da perfeição. No sétimo dia, levantaram-se ao raiar da aurora e marcharam da mesma maneira Quantas vezes? 7 vezes ao redor da cidade, para dizer perfeito, completo, total, absoluto, é Deus. 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas naquele dia que rodearam a cidade 7 vezes seguidas. Então, durante 7 dias, eles fizeram isso, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, no sétimo. No sétimo dia, eles rodearam 7 vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes soaram seus shofares, Josué ordenou ao povo: Bradai, o Senhor vos entregou essa cidade. Olha que coisa linda. Então, tudo feito conforme a ordem do Senhor, e chegou a hora de bradar, eles bradaram, e nós vamos acompanhar no final aqui. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada a Yahvé, como anátema, em hebraico, herem, para destruição. Ou seja, tudo será consagrado ao Senhor, porque o que está ali é amaldiçoado. Somente a prostituta Rahav, ou como nós conhecemos, Raabe, e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos. Já vimos isso nos capítulos anteriores. Você que tem acompanhado, e se não acompanhou, pode encontrar no blog, tá bem? Deus é leal, Deus é fiel, e ele nos ensina a ser leais e fiéis. Aquela mulher ajudou os espias de Israel, e agora, na hora que Jericó está sendo tomada, as muralhas estão vindo ao chão, ele poupou a vida de Raabe. Vamos ver no próprio texto. Mas vós guardai-vos do anátema, da maldição, ficai distantes do que é consagrado a destruição. Não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema. Não tomeis posse de coisa amaldiçoada. Não vos deixai mover pela cobiça. Por isso, tornaria anátema o acampamento de Israel e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelita. Irmãos, isso é importantíssimo. Na hora que Deus nos dá a vitória, nós temos que discernir. O Senhor nos concede vitória, mas não vamos receber essa vitória e imediatamente ser tomados pela cobiça ou ser tomados pela apropriação de coisas que não são de Deus. Aquilo que é de Deus. A ele toda a glória. Aquilo que não é de Deus, não é, não tomemos. E aquilo que era ouro, prata, e outros metais preciosos, então foram para o tesouro de Israel. Vamos ver? Versículo 19. Toda a prata e todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Yahvé. Entrarão no seu tesouro. O povo gritou com toda a força e tocaram os shofares. Foi tremendo esse momento, né? Todo o povo gritando, depois de 7 dias circundando a cidade, e no sétimo dia circularam a cidade 7 vezes, e aí os shofares tocando, o povo gritando. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por terra. Veja, não caiu por terra pelo poderio militar de Israel, não foi pela força do braço dos soldados, dos homens, não é pela nossa força que nós alcançamos a vitória, não é pelo nosso poderio, não, é pelo Senhor. Pelo Senhor. Imediatamente cada um atacou do lugar onde estava, aí sim a nossa participação, né? Participação deles, olha. Cada um atacou do lugar onde estava, atacaram a cidade e tomaram a cidade completamente. Veja como Deus não nos deixa passivos. Ele realiza a obra, ele realiza um milagre, mas chegou na hora de bradar, o povo tinha que bradar, chegou na hora de tocar o shofar, tocava o shofar, os militares se colocaram na posições corretas e agora tomaram a cidade. Então, o Senhor nos convida a participar da conquista. É a unção de conquista, como diz um cântico. Consagraram toda a cidade a Yahvé e exterminando ao fio da espada homens, mulheres, jovens, idosos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela estavam. Para nós isso é constrangedor, de fato, e a partir de Jesus nós ganhamos uma outra dimensão. Depois aprendemos com Jesus a amar os inimigos. O apóstolo Paulo vai sistematizar isso, dizendo também que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas naquele momento da história da conquista de Israel, a história da revelação ainda acontecia assim. Eu lastimo muito, me entristeço muito que até hoje nós tenhamos tantas guerras espalhadas por tantos lugares do mundo, porque já esse período já era para ter sido totalmente superado. Mesmo com Israel, pastor, mesmo com Israel. Todavia, a própria Bíblia nos ensina que isso tudo vai acontecer. São momentos que precedem um momento final que nós chamamos de escatologia, né? Já entramos nesse período escatológico a partir de Jesus. Mas são momentos que precedem o juízo final, a manifestação do mal, das trevas, e os filhos de Deus se posicionando em santidade. São coisas que estão escritas, mas de fato nos constrange essas coisas do Antigo Testamento, só que nós temos que saber entender, era assim que o Senhor decidiu proceder naquele momento. Embora haja uma coisa que você não pode perder de vista: sempre que nós falamos de Deus, nós estamos falando de vida ou morte. Ou vida eterna ou morte eterna. Então, embora a cena seja para nós grotesca, pelo menos para alguns de nós, né? Outros já estão acostumados com esse espírito de violência e vão se acostumando com isso, mas muito embora possa parecer grotesco, há uma verdade que não se altera. Diante do Senhor, os que são do Senhor viverão e viverão eternamente, os que não forem com o Senhor já estão condenados, diz a Bíblia. Quem crê no Senhor será salvo. E quem não crê já está condenado. Condenado a quê? Condenado ao juízo final, ao castigo, à morte eterna, ao desaparecimento do seu nome do livro da vida, do livro da história, porque eles não terão mais vida. Isso está presente até hoje. Então, isso aponta para um momento que nós estamos vivendo. Mas, como eu disse, as cenas, né, nesse relato e como o Senhor operou são um apontamento da história da revelação, mas que trazem um conteúdo que permanece, mas de fato nos chocam. Porque ao fio da espada, homens, mulheres, jovens, idosos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela estavam, porque o Senhor julgou tudo como anátema, como maldito, como amaldiçoado, como na história do dilúvio, como na história de Sodoma e Gomorra. Quando a ira do Senhor se manifesta, aí, irmãos, não há o que fazer. Diante de Deus, há esse juízo, né? Ou vida ou morte. Bem, a família de Raabe foi salva. Parte final. Então Josué ordenou aos homens que tinham espionado a terra: entrai na casa da meretriz, E fazei essa mulher sair de lá com tudo que lhe pertence, de acordo com o que juraste a ela. Que coisa linda! Deus fiel, o nosso Deus fiel, e foi fiel com uma meretriz, uma prostituta. Quem dera todo o corpo de Cristo entendesse o que Jesus falou, que meretrizes, publicanos e outros pecadores vão preceder a muitos outros religiosos no reino de Deus. E eu acredito até que muitos desses de nós, religiosos, poderemos não entrar por causa da dureza do coração, por causa da falta de amor a Deus, por causa da falta de amor ao próximo, por causa de não se tornar discípulo de fato de Jesus. E o outro, ladrão na cruz, a meretriz. Deus conhece os corações, o homem julga a aparência, mas Deus conhece o coração. Irmãos, em nome de Jesus, que nós nos sensibilizemos com isso, ouça a voz do Senhor. Ele foi leal com essa meretriz, salvou a vida dela, salvou a vida da família dela, porque Deus está pronto a salvar aqueles que fazem uma aliança com Ele. E abandonemos essa religiosidade, que compromete o anúncio do Evangelho, uma religiosidade que fica condenando as pessoas, julgando as pessoas, apontando o dedo para as pessoas. Logo, logo haverá uma postagem nova da pastora, eu só vou dar uma palhinha, não vou falar sobre toda a mensagem, mas ela toca nessa questão de que nós devemos lançar fora todo o peso. E a religiosidade, às vezes, é marcada por um peso de condenação contra as pessoas. Não estamos concordando com o pecado, mas temos que entender que aqueles que se convertem ou fazem uma aliança com Deus e depois se convertem, vão entrar no reino e vão surpreender a muitos. Muitos ficarão surpresos ao ver o ladrão da cruz, ao ver a meretriz, ao ver aquele que era considerado impuro, ao ver aquele que cometeu pecados, porque nós criamos, né, uma espécie de casta sacerdotal, e nessa casta sacerdotal, nova casta sacerdotal, meio marcada por um puritanismo bem tardio, né? E sem a beleza da intenção de quando surgiu o movimento puritano de buscar a santidade, a pureza pessoal, sem essa beleza, mas ficamos com a cicatriz do puritanismo, ficamos com o erro do puritanismo, julgando todo mundo e colocando sobre todo mundo um peso nos ombros. Irmãos, nós temos que amar as pessoas e anunciar o evangelho a elas. E que elas façam aliança com Deus, se convertam e mudem de vida, porque Jesus também falou isso. Vai, não peques mais. Mais. Então, volto aqui, o Senhor é leal e está pronto a fazer aliança com aquele que desejar. Entrai na casa da prostituta, da meretriz, provavelmente uma prostituta cultual, e fazei essa mulher sair de lá com tudo que lhe pertence, de acordo com o que juraste a ela. Foram jovens, os espiões israelitas, e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia. Olha, se por um outro lado, se por um lado o versículo falava da condenação de tudo que estava ao redor, por outro lado, aparece aqui um Deus que salva todo um grupo de cananeus que não tinham nenhum conhecimento de Abraão, de Isaac, de Jacó, de teologia mínima, né? A herança cultural teológica do Deus único. Eles talvez não tivessem nenhuma ou pouquíssima informação sobre isso, a não ser dos feitos maravilhosos de Deus ao povo de Israel. E Deus fez sair dali Raabe, pai, mãe, irmão e tudo o que lhes pertencia. fizeram sair também toda a sua parentela e os colocaram em lugar seguro fora do acampamento de Israel. Ah, Senhor, nos use para continuar dando testemunho, e se vidas, não importa qual seja o passado que eles têm ou o presente que estejam vivendo, quiserem e desejarem fazer uma aliança com Deus, nós sejamos prontos a abraçá-los, porque viveremos com eles eternamente se eles fizerem aliança com o Senhor. Bom, passando ao episódio Raabe, queimaram a cidade e tudo que nela havia, como Sodoma e Gomorra, exceto prata, ouro e os objetos de arte, bronze e ferro que foram entregues ao tesouro da casa de Yahvé. Tudo foi queimado. O ouro, a prata, essas coisas foram incorporadas ao tesouro de Israel, da casa do Senhor. Não de Israel, mas da casa do Senhor. Mas Raabe, a prostituta, bem como a casa de seu pai e todos os que lhe pertenciam, Josué o salvou com vida. E ela vive no meio de Israel até hoje, porquanto refugiara os mensageiros que Josué enviara para espionar a Jericó. Eu disse aquela vez, se você não ouviu, Josué vai casar com Salmão ou Salmão, e ela vai entrar na linhagem genealógica de Jesus, essa prostituta, que depois deixa de ser prostituta e passa a ser uma israelita também, se converte ao Senhor. Davi, a mesma coisa, e outros, em outros tipos de pecado que cometeram. Irmãos, se tenhamos braços acolhedores, um coração acolhedor, e estejamos prontos a ajudar as pessoas, a acolher as pessoas no reino, em nome do Senhor. Finalizando, versículo 26 e 27. Naquela ocasião, Josué proclamou esse juramento solene: maldito seja diante de Yahvé o homem que reconstruía a cidade de Jericó. Jericó acabou, gente, nunca mais. Ao custo da vida de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, concluirá suas portas. Então, outras coisas foram erguidas ali na região, mas Jericó, como cidade daquele período, com aqueles costumes, nunca mais. E Yahvé esteve com Josué, cuja nobre fama divulgou-se por toda a região. Olha aí, ó. Continuou aquilo que vinha fazendo com Moisés, agora Yahvé é testemunhado e todos ao redor sabiam que Josué tinha a presença do Senhor. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe e nos faça entender que nas lutas dessa vida, nas muralhas que nós temos que transpor, nas portas que temos que entrar, na batalha que temos para enfrentar, o Senhor, se Ele for à frente, Ele nos dará a vitória e a muralha virá ao chão. Amém. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, quero dizer a você: obedeçamos às ordens do Senhor e sigamos cada passo que Ele estabeleceu. Como aqui, o sacerdote, o shofar, os líderes de cada tribo, a volta no, nas muralhas, os soldados preparados, depois o povo, cada um atacando onde estava, na direção em que estava. Irmãos, em nome do Senhor, quem nos dá a vitória é o Senhor. Em segundo lugar, obedeçamos estritamente à ordem do Senhor. Em terceiro lugar, estejamos com os braços abertos para acolher aqueles que desejarem sair de uma vida pecaminosa e estabelecer uma aliança com Deus. Tenhamos o braço aberto, o coração aberto, a mente aberta para acolher essas pessoas, né? Entendendo que ou elas serão salvas ou serão condenadas. Se alguém quer ser salvo, que nós acolhamos. Em quarto lugar, e finalizando, que o testemunho do Senhor se propague, assim como se propagou, e por toda a região ficaram sabendo que Yahvé estava com Josué, que todo mundo fique sabendo que Deus está com a sua igreja, mas está com uma igreja acolhedora, está com uma igreja que sabe que Deus é quem dá a vitória, que sabe obedecer à ordem do Senhor, uma igreja acolhedora e uma igreja que dá testemunho, e esse testemunho corra por toda a região do nosso planeta. Como nos devocionários, nós temos sempre um pedido de oração. Eu reforço o pedido de oração pela cirurgia que a pastora fará em um mês, 2 meses, vamos ver aí o tempo da orientação médica. Motivo de oração: peço aos irmãos oração pela saúde da pastora Margarete. Mesmo assim, quando ela tiver condição de pregar, ela vai pregando antes da operação e depois, certamente, assim será, se for a vontade do Senhor. Motivo de oração? Esse. Testemunho? Nós sentamos, depois da palavra do médico, da médica, foi uma médica última agora, e decidimos o seguinte: primeiro, vamos glorificar o Senhor ao longo de toda a nossa vida, como foi até aqui, salvo momentos de erro, de pecado, né? Mas a trajetória, uma vida de busca da presença e de louvor e de adoração. Segundo, vamos entregar tudo, porque a gente não sabe a hora que o Senhor vai voltar e nem sabe a hora que Ele vai nos chamar. Então, eu deixo essa palavra com você. Glorifique ao Senhor em qualquer circunstância, em qualquer muralha que você tiver pela frente, e entregue tudo. Só não vai na frente da voz do Senhor, nem fique para trás quando Ele mandar caminhar. Tá bem? Pastor, vocês decidiram glorificar e testemunhar e pregar, e isso é algum tipo de alienação? Não, não, não. Zero de alienação. Temos absoluta clareza do que foi dito. Estamos cientes de que a nossa vida está na mão do Senhor. Sentimos como todas as pessoas sentem. A diferença é que nós queremos glorificar, mesmo diante da muralha de Jericó. Nós decidimos glorificar o Rei e Senhor das nossas vidas. Nós nem estamos nos alienando, nem subestimando a dor, nem a enfermidade, com nenhum negacionismo da dor. Tem hora que bate a preocupação, bate, né, isso tudo. Então, não estamos negando nada, mas também não estamos superestimando essa muralha, não. Preste bem atenção. Não estamos negando a existência dessa muralha chamada enfermidade e não estamos superestimando o tamanho dessa muralha. Nem as portas trancadas. Sabe por quê? Não estamos negando para assumir a verdade. Sentimos dor, sentimos chateação de ter que passar por médico, enfermidade, cirurgia, essas coisas todas são uma chatice, né? Desagradáveis, além de doer e correr riscos. Número um. Número dois, não estamos superestimando, porque nós cremos num Senhor que pode dar vitória Sempre dará vitória, de uma maneira ou de outra, ele fará, nos fará, ele já nos fez mais do que vencedores e ele nos fará vitorioso diante das muralhas de Jericó. Então, aqui vai o testemunho para você. Nos devocionários, eu disse, sempre tem um texto, lemos o texto, Josué 6. Temos um pedido de oração. Estamos orando pela pastora. Temos um testemunho. Fique com esse testemunho. Nós, como casal, decidimos nem negar e decidimos não superestimar. Por isso, vamos continuar ministrando, vida correndo, vambora, né? Vambora, vamos dar testemunho do Senhor, porque Ele é a nossa vida. E Ele fará conforme lhe apraz. Nem negacionismo, nem superestima das muralhas de Jericó. Fique com esse testemunho e glorifique a Deus diante das suas muralhas também. Não negue e não superestime, porque se você fizer aliança com Deus, como Raabe fez, ele vai te salvar, salvar seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que te pertence. Deus tem uma bênção tremenda para tua vida, para as nossas vidas, tá bom? Então, um grande abraço para você, grande, grande, grande abraço. Espero que você tenha tido um dia abençoado, um sábado gostoso e que essa palavra repercuta na sua vida e repercuta durante todo o domingo, somando-se a outras que você vai ouvir na sua igreja local ou se não puder ir na igreja local, que essa palavra fale ao seu coração. Mas você também pode ter outras escutas, né? De outras palavras, e ela some-se, ela se some, prefiro até aí colocar, antes ela se some a tudo que Deus providenciar de devoção, e você cresça espiritualmente em nome e para a glória de Jesus, que nós façamos isso juntos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a vitória poderosa do Espírito do Senhor, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente, onde esse povo estiver, em todos os lugares do planeta. A graça, o amor, a unção, a vitória seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.